Eles não se conheciam e nunca tinham se visto antes. Ele era um moço árabe que estava em passeio por Paris. E ela era uma moça brasileira que estava naquele mesmo lugar naquela mesma hora. E mesmo cada um falando uma língua diferente, tendo religiões diferentes, se olharam. E naquele momento, o amor nasceu. E aquela linguagem secreta, universal, entre um homem e uma mulher, se estabeleceu de coração para coração. E ambos se apaixonaram. Porém, os pais da moça ficaram irados quando perceberam que aquela jovem brasileira estava gostando de um árabe muçulmano. E sendo eles extremamente católicos, proibiram a moça de ver aquele rapaz. E por outro lado, os pais do moço, sendo muçulmanos radicais, também, ao perceberem que o jovem estava apaixonado, disseram: meu filho, aquela moça é uma infiel, não namore com ela. E do lado da moça, os pais diziam: filha, aquele homem é um pagão, você está proibida de vê-lo. E por causa daquele ódio religioso, eles não se viram mais. Porém, um ficou morando dentro do coração do outro e cada um voltou ao seu país. O jovem árabe muçulmano não pensava em outra coisa a não ser naquela jovem brasileira. E ela, já de volta ao Brasil, não pensava em outra pessoa senão naquele jovem muçulmano. Mas nunca mais se viram. Porém, também é verdade que nunca mais se esqueceram. E os anos foram se passando, e a saudade aumentando cada vez mais. Lá na Arábia, tudo que aquele moço desejava na sua vida era ver novamente a jovem brasileira católica. E aqui no Brasil, tudo que aquela moça mais queria na vida é encontrar com aquele príncipe muçulmano por quem ela estava perdidamente apaixonada. E cada um, no seu próprio país, foi ficando doente de amor. Aquela doença que vai consumindo por dentro, que faz a pessoa perder o apetite, que faz a pessoa perder a vontade de estudar, de trabalhar, de sair de casa. E o tempo foi passando e cada um foi morrendo de amor. Muitos anos depois, a moça estava no seu leito de morte. Ela estava magra, seca, não se alimentava, estava realmente muito doente. E a sua enfermidade, nenhum remédio podia curar, porque não era uma simples doença do coração, era uma doença de amor. Então ela teve a seguinte ideia. Pediu que uma amiga sua fosse até uma mesquita árabe em São Paulo e trouxesse até ela o dirigente daquela igreja, como eles chamam, o imã. E quando o líder árabe chegou, o sacerdote árabe estava diante dela, a jovem disse: eu quero me converter agora ao islamismo. Eu quero me tornar muçulmana. Eu sei que eu estou morrendo. E sei que não tenho mais muito tempo de vida. E sei que estou morrendo de amor. Por isso, por amor, eu quero agora me converter ao islamismo, para que quando eu morrer, eu encontre o meu amado no paraíso dos muçulmanos. E ali ela se converteu e morreu. E lá na Arábia, acontecia a mesma coisa. O moço muito doente, pele e osso, no leito de morte, teve uma ideia parecida. Pediu a um amigo seu, que trouxesse-lhe um padre. E quando o padre chegou, o jovem árabe disse: eu sei que eu estou morrendo de amor. A mulher que eu mais queria em toda a minha vida, eu não pude tê-la por causa da incompreensão religiosa. Porém, antes de morrer, eu quero me converter ao catolicismo, padre. Eu quero ser um católico apostólico romano para poder encontrar com o meu amor no paraíso dos católicos. E assim, ele se converteu ao catolicismo e uma semana depois, também morria. E o que é mais triste e irônico nesta história é que, mais uma vez, depois de mortos, eles estão separados por causa da ignorância religiosa. Preste muita atenção, você que está me ouvindo agora. Quando o Senhor Jesus estava aqui na Terra, ele foi questionado a respeito do casamento depois da morte. E disseram para Jesus: entre nós, teve uma mulher que estava casada, mas antes de ter filhos, lhe morreu o marido. E sendo ela viúva, e pela lei de Moisés, o irmão, agora o seu cunhado, deveria gerar um filho com ela, para que o seu irmão falecido não ficasse sem descendência. E aquele outro irmão, o seu cunhado, entrou a ela e coabitou com ela. Porém, antes que ela tivesse um filho, também aquele morreu. E mais uma vez ela ficou viúva. Então, tinha ela mais um cunhado, que pela lei de Moisés, também teve que entrar a ela para que gerasse um filho. Mas antes que ela engravidasse, aquele terceiro cunhado que havia se casado com ela também morreu. E assim aconteceu com 7 irmãos. E eles perguntaram para Jesus: sabe, Senhor, no final, depois que todos morreram, a mulher morreu também. E nós queremos saber o seguinte: na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, e eu estou lendo aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram por causa disso. Muitas pessoas cometem loucuras ou fazem coisas erradas por ignorar, desconhecer completamente as Escrituras e o poder de Deus. Jesus, explicando, falou: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Pois é, você que está me ouvindo e tem um amor impossível e pensa que vai continuar casado depois desta vida, não, isso não existe. Mas na ressurreição, nós seremos transformados, levados ao céu. Ficaremos com uma aparência muito parecida com esta, porém, uma aparência glorificada. Estaremos nos reconhecendo uns aos outros ali na glória. E tem que ser assim, porque senão só haveriam pessoas estranhas naquele lugar celestial. Você vai reconhecer o teu marido, a tua mulher, o teu noivo, a tua noiva, que já faleceu. Você vai reconhecer as pessoas queridas que já se foram. Mas ali não haverá vínculo conjugal nenhum, porque não será mais necessário procriar, e nem será necessário gerar filhos, porque seremos como os anjos de Deus. Quando você me encontrar lá na glória, eu vou continuar com esta aparência de homem, mas não serei um homem no sentido de macho, mas terei a aparência de um varão. Assim como você, minha amiga, lá na glória, continuará com essa aparência de mulher, E ainda que o teu corpo esteja glorificado, você poderá ser reconhecida pelos ex-parentes, até pelo ex-marido. Sim, você vai reconhecê-lo se ele também for salvo. Nenhum relacionamento humano ou contrato conjugal estabelecido nesta terra permanecerá ali na eternidade. Apenas um relacionamento aqui nesta vida poderá ser mantido para sempre. Então me escute com atenção. Você que está querendo um relacionamento amoroso, duradouro, algo que permaneça para sempre, que continue apesar dos séculos avançarem pela eternidade. O único relacionamento feito nesta terra que vai permanecer para sempre será aquele que você estabelecer agora com o Filho de Deus. Se você o recebê-lo como único e suficiente Salvador, o registro desse relacionamento, dessa entrega, desse amor, será confirmado no livro da vida. Ali o teu nome será escrito. Um pacto de sangue será feito entre você e o Senhor Jesus. E ainda que o tempo passe, ainda que você torne ao pó da terra, ainda que a sua memória caia no esquecimento, um dia as trombetas soarão. E ainda que você esteja dormindo no pó da terra, todas as suas moléculas, proteínas, todos os seus nervos, carnes e pele se juntarão novamente, os seus ossos se articularão e o teu corpo será transformado no abrir e piscar de olhos. E você será arrebatado a encontrar com o Senhor nos ares. E ali na glória, você estará para sempre com o Senhor Jesus. Você não será homem nem mulher no sentido masculino ou feminino da palavra, mas a partir daquele momento, você será para sempre do Senhor Jesus.